Uh-huh. Se liga. A minha profissão é rap, firme e forte no visão, rimando em cima dos boom bap pra manter a tradição. Cada hack, cada track é um passo a mais na evolução. Se veio pra ser step, aperta o eject da sessão, pra não ter que ser grosseiro e você achar ruim. Eu vivo o meu rap, pois meu rap vive em mim. Isso é só um aperitivo que antecipa o principal. E se minha profissão é rap, meu rap é profissional. Na moral, eu não vim pra ficar de lero lero, eu vim pra ser pesado. E se não for assim, não quero, não tô pra ser rotulado, nem pra agradar ingratos. É só um comunicado, porém fatos são fatos. Do no mic é encanado e cospe rimas afiadas. Sede de vingança, a voz do povo é elevado. O mar é grande, mas garanto a posição com a minha jangada. E de que vale embarcação se tá na direção errada? Zé Povinho pode tentar me alcançar, mas não é pra qualquer um a honra de me enfrentar. Eu não vou perder meu tempo dando ibope pra mané, roendo osso e dizendo pros outros que come filé. Sou mais eu no microfone, representando a ralé, dividindo meu pão com ovo e empurrando com café. Sigo na fé, evitando essa azia, teimosia de quem sustenta a própria hipocrisia. Eu faço meu protesto enquanto um monte de fantasia, só porque hoje em dia a rádio toca qualquer porcaria sem jabá. Mas quando toca, você sente a vibração. O som é mais do que um produto que oferece distração. MC no sangue, carrego atitude punk, batida e rima com mais peso que uma frota de tanque. Como o funk de Scott Heron, politizo as quebradas, pois a revolução não será televisionada. Petardo teleguiado em ouvidos desenganados. Não vim pra ser herói, mas pra mostrar o que tá errado. Azar de quem tá parado, sem assunto na caneta. Eu vivo a realidade, eles vivem em outro planeta. Respeito a tinta, o caderno, o mic, o palco que subo. Respeito quem me escuta e mais ainda quem escuto. Responsa é tá na rua, não carregar entulho. Tem que ter humildade, porque vaia também faz barulho. Sou como qualquer ouvinte, exigente na qualidade. 19 não é 20, inteiro não é metade. Os lock fica em choque quando vê que não é moda. Muita informação em cabeça pequena incomoda. Canto rap com o mesmo empenho de um b-boy na roda. Só quem vive essa parada sabe o quanto ela é foda. Saca só, meu feeling demonstra sagacidade, como os grafiteiros bombardeando toda a cidade. Somos fortes demais pra querer pensar pequeno. A nossa tática é eficaz e quem não é já tá correndo. Essa é a ponta do iceberg, escuta o que eu tô dizendo. Não é nem a metade do que a gente tá querendo. Então vê se não vacila, que a minha tropa fuzila a potência de um Godzilla. Quer pegar, entrar na fila? Pra nós na rendição ou muito menos regresso. Se não for sujar as mãos, então irmão eu nem começo. Canto rap de qualidade pra que a fonte não seque. Então cheque o microfone, cheque o microfone, cheque.